Após uma terça-feira de reuniões, a presidente Dilma Rousseff voltou atrás na proposta lançada na segunda-feira durante reunião com prefeitos e governadores e desistiu de constituinte para a reforma política. O anúncio veio pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que participou das reuniões no Palácio do Planalto. Então será realizado um plebiscito. A presidenta agora, ainda essa semana, fará uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado, da base e da oposição, para discutir o plebiscito, quais as questões que deverão ser incorporadas ao plebiscito. Primeiramente, a presidente havia colocado a proposta de um plebiscito para que o eleitorado decidisse sobre a instalação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Durante o dia, Dilma se reuniu com o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado, que apresentou a proposta de reforma política baseada em projeto de lei de iniciativa popular. Posteriormente, foi a vez da presidente ouvir o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, que falou em crise de legitimidade política no Brasil e defendeu a participação popular no processo de reforma, já que para ele as manifestações que tomaram as ruas do país expressam um desejo popular de mudança. O que nós temos que ter é uma consciência muito clara de que há uma necessidade no Brasil de incluir o povo nas discussões sobre reformas. O Brasil está cansado de reformas de cúpulas. Já no início da noite, Dilma recebeu o presidente do Senado, Renan Calheiros, que antes de chegar ao Planalto, anunciou no plenário da Casa ser a favor da reforma e que haverá um esforço para que uma série de projetos sejam votados nos próximos 15 dias. Apoio o plebiscito para a reforma política. A presidente deu a direção e é importante, muito importante, que ela persevere. Mande a sua proposta para o Congresso Nacional. Transformar a energia das ruas em ações concretas para a população brasileira. A alternativa à proposta de um processo constituinte veio do vice-presidente da República, Michel Temer, que sugeriu que Dilma indique pontos que ela considera fundamentais a serem modificados na legislação eleitoral. Essa lista será avaliada pelo Legislativo e então submetida a um plebiscito para que a população opine sobre os temas. As contribuições populares voltariam ao Congresso para a elaboração dos projetos de reforma política. O Tribunal Superior Eleitoral será ouvido imediatamente, já que o desejo da presidente Dilma Rousseff é que o plebiscito ocorra o mais breve possível. Agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede.